288 Produções apresenta Cenas da Vida Cotidiana. Próximo. Bom dia. Trouxe o documento, senhor, que eu pedi? Trouxe, hoje eu trouxe. Demorou 2 dias, mas graças a Deus tá aqui. Se Deus quiser, vou trabalhar. Tá com passagem, senhor? Infelizmente eu tenho, né? Passado, né? Aí não pega nada isso aí. Não sei se vai dar não, viu? Com passagem fica difícil. Mas eu vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Tá bom. Pode vir o próximo. Não tem como você me falar se eu vou ficar na vaga, se eu vou trabalhar? Olha, infelizmente, com passagem... Mas não como sei, assim? Vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Mas o que tem a ver? Aguarda do lado, tá, mas, por favor. Mas o que tem a ver a passagem? Pode vir o próximo. Pode vir, moço. Moça, mas o que tem a ver a passagem? Foi passado, eu preciso trabalhar. Senhor, você tá atrapalhando a fila, dá pra aguardar. Moça, ali, entende? Ó, eu tenho filho pra criar, eu quero mudar de vida, eu quero trabalhar, meu. Pode vir o próximo. Ô, moça, pô, não, é sério, me fala pra mim se eu tenho chance de pegar essa vaga. Olha, isso não sou eu que decido. Eu só dei uma dica que, infelizmente, com passagem, tá bom? Como assim? Então o senhor fica aguardando, como qualquer assim? Coisa a gente entra em contato. Não pode existe, meu. Pode vir no próximo. Como assim? Você vai... É assim, então. Meu é Deus, assim. Ele tá armado. Pelo amor de Deus, moço. Ninguém se mexe, porra.